dos nórdicos Overdrive, Swords and Axes, de que retiramos apenas um tema para aperitivo de uma passagem de destaque muito em breve aqui no Lança Chamas. Sangue novo do norte da Europa para o heavy metal moderno. Lança Chamas, um dos destaques previstos para esta emissão, aliás anunciado este pelo menos na semana passada, ou na emissão da semana passada, relativo ao trio britânico de Rods, Latham e T-Metal. We'll be right back. Rods, um trio, Carl Kennedy, David Rock Feinstein, o habitual solista, e Gary Bodenaro, baixo e vocalista. Temas todo um lado do álbum Let Them Eat Metal, dos Rods, hoje em destaque aqui no Lance Chamas, Let Them Eat Metal, White Lightning, Nuclear Skies e Rock Warriors. Thank you. casa, chamas FM Estéreo da Comercial, Hard Rock Heavy Metal quente, segundo destaque para a tarde de hoje, além dos Rods, Let Them Eat Metal, desta vez outro grupo nórdico, X-Witch, The Lord of Flies. Thank you. Segundo destaque a terminar praticamente aqui no Lança Chamas, quando entramos também, ou quando entramos já nos 15 minutos finais da nossa edição de hoje, para Lord of the Flies, álbum dos nórdicos X-Switch. Flies, X-Switch, excelentes momentos de novo metal. Final do Lança-Chamas 2, retorno a outro dos destaques desta emissão para os Rods e o álbum Let Them Eat Metal. Mudanças Chamas são estes já sons finais da nossa edição de hoje. Nome conhecido de alguns de vocês através da velha história dos Mahogany Rush, Frank Marino, Juggernaut, álbum para breve, em destaque notável nesta nossa emissão. Boa tarde.